DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Se beber, não dirija. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Brasil, te amei, quando eu sufocante hoje tento te amar. Com milhões passando fome, assinar a Lei Áurea, ressassando o racismo. Preto pobre lançados em favelas e presídios. Cruzes, casas que se lançam banheiro de virtude. Moradores de rua nesse país é só cuspe. Da sociedade dos empreendedores, da cota que manipulam o povo e se conformem com as falas. Conformismo é doença que contaminou os índios, que fez de colar da carapuça de linho. Resultado até hoje o povo aceita as patadas. Passa fome em casa e se requebrou na praça. Não é à toa que o governo investe mais em festas. E a saúde e educação, pra onde foi essa verba? Tô cheio de ouvir promessas, promessas que termina na câmera com bolas na cueca. Preparei, engatilhei minha arma que é a Bíblia. Munição que não termina é a palavra divina. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Obrigado, Senhor, pelo dom dessa rima. De repente, o amor me invade e fico satisfeito. Mesmo sendo mais fraco que a morte, sinto poder no meu peito. O tempo entra em cena, trazendo um ódio daqueles que esperam justiça, fazendo do mal o seu sócio. Então me pergunto todo dia, como posso eu amar se no mesmo espaço de tempo odeio ver alguém sofrendo? E quando meu coração palpita, nasce em mim uma sede, sede de justiça. Queria adoçar a minha boca com mel, ou ter uma conta bancária vinda do Papai Noel. Sá pra lá, chispa, não vou mais ocultar. Não vou usar meu talento pra ver você requebrar. Com sede de justiça, ao contrário de muitos que expressam sua dor dando tapa no bagulho. O sistema quer me ver se acabando na cachaça, enquanto os deputados comem pizza assada. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas. O grito de Dom Pedro hoje parece uma piada. Fizeram uma política que beneficia os ricos, e o pobre só lembrado quando o voto é pedido. Planalto Nacional, tô de olho em você. Quebraram o país executando o dossiê. É terra do carnaval, também do futebol, da fome que domina os moleques no farol. O amor que procurava pra minha vida entender, achei quando ajudei um irmão se reerguer. Da catraca da vingança estava preso e saí. Imploro a justiça a quem possa me ouvir. Chamar os americanos pra passear em Copacabana, pra usarem sexualmente das crianças de esperança. Tiradentes foi forcado porque reivindicou. Jesus maior de todos morreu por falar de amor. Mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou, provando mais uma vez que a justiça não cessou. Por isso mesmo me formei, eu sei eu mesmo quem eu sou. Cidadão brasileiro ecoando esse clamor. Aumentaram o salário nem pra enganar o povo. Aumentando o imposto, tudo fica sem retorno. Tô tratando a gente como bebê, Gugu Dadá. Quando a gente chora dando doce pra tapiar. É tanta roubalheira, tanta corrupção dos caras que votam pra governar essa nação. Peraí, deixa eu ver, eu quero entender. Pra existir um rico, quantos pobres tem que ter? Justiça para os humildes, castigo para os covardes. Revolução é um dom bonito, e só no sorte cê nascem. De que adianta eu matar a minha fome, se outro de fome está a morrer? Me falta coragem, coisa que não pode acontecer. Tenho que lutar, torturar quem me tortura. Se isso for necessário, para não assistir meu corpo descer à sepultura. Assim sigo minha vida, e nem todos entendem que sem batalha não há vitória. Vamos lutar, fazer história, pois uma revolução se começa dentro da minha mente. Dentro da minha mente. Dentro da minha mente.